contato radar agora cruzando 4 mil pés, suba ao nível 360, vou indo pro Ed Dael. Dael, vou no 161. Trip 5557, chame centro Recife, 125, décima 1. Chame Recife, 125, décima 1. 251, grato, vou no 161. Salvador é o Dan Mike e Yankee Tango na posição 2 do Pátio 3. Siga, Mike Yankee Tango. Estou estando reboque dessa aeronave na posição na Alfa entre a Fox e a Golf para giro de motor em alta potência, já autorizado também para ela. Ah, livre, reboque ou taxamento. Porta já na posição. Ok, podemos rebocar via Kilo, Pátio 3, Kilo, Alfa? Afirmo. Ok, muito obrigado. saída da Euler Bridge. Controle 119.35, aciona 5124. Salvador está 3601 para Puxo Pet, acionamento está no 2002. 3601 autorizado, puxa, boa tarde. Só para o táxi, 3601. Corrigindo no 2004. Eficiente, manter a autorização. Comandante, só 360 no para-ataque, Moro 183 a bordo, 3 horas e 50 alterna H1. 3601, tá livre táxi, reporta, ponte, espera dar uma 10. Pronto, quer negar 10 no 3, táxi Índio aqui. 3, tomando ponto de espera, alterna 3601. Além da cola, pistão no 0, vento 080 graus, 069, 3601. Além da cola, pistão no 0, tá 3601. 35, controle 199, decimal 35. Controle Salvador, bom dia. TAM 3601, está cruzando 1500 na Dael Leda Bridge. 3601, bom dia. Contato radar, decolagem e saída da Dael, nível 360. 360, possibilidade de voar Leda, está presente? Oi, Leda. Direto Leda, obrigado. Controle o TAM 3601, pequeno desvio à direita para evitar a formação. Enche. Salvador, bom dia, voo pra Geórgia, Mach 3. Em Geórgia, você voo de Geórgia, solicito autorização de reboque do Mach 3 para o pátio principal, 109. Seis reporta no terra, no Golfo de Geórgia. Reportará. Então 3601, chame Recife, no 251, alternando no 3325. Recife 251, 3325, na 3601, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom serviço a todos aí, minha querida. Salvador, é o Dan Mike, Yankee Tango, solicitando autorização para regresso ao PAC 3. Mike, Yankee Tango está livre de regresso. Porta no término do revólver. Ok, muito obrigado. Paulo Salvador, Alfa Yankee Oscar, bom dia. Alfa Yankee Oscar, bom dia. Alfa Yankee Oscar, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. Autorizando, reboque do término, Alfa Yankee Oscar. Ciente, obrigado. Salvador, Oxenã 62 Kuno, informação é com autorização Guarulhos. 2 Kuno, bom dia, Guarulhos, 360 autorizado. Depois do 116, decola pistão no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5135. Sente autorizado 360 São Paulo Guarulhos e Upper Zulu 16, decola da pista no 0, curva direita da Euleda Bridge, controle de saída 11935, transponder 5135, posição é a 5, Xané 625. Reporta para o Bush, Xané. Reporta, obrigado, 625. Salvador, 6251 da Chané, no box 5 para pushback Saranac. Descone, totalizado, puxa, passa para taxi. Saranac, 251. Salvador, é o TAM Mike Yankee Tanks, foco dentro do reporte de posição 2 do Patrick. Muito obrigado e bom dia. Perdão, 0 ponto, que legal, 0 no 4, vou chegar na 2 escuro. Deixa no 0 no 4, eu vou botar na prova no 1, perdão, no 0 no 3. Tá, perdão, 0 no 4, vou É 2 coluna linda, cola piscina 0, vento 100 graus, 069. Acho que é 0, é 2 coluna. Avianca Alfa Vitor Papá. Autorizado reporte, reporte interno ao Chico. Pergunto se haverá necessidade na entrada do pátio principal fazer mais algum reporte. Negativo, reporte no término, ok? M2-1, decolada 235, controle 1 no 9-3-5. 1 no 9-3-5, bom dia, M2, segurança.